que sonho toda noite e sonho só com você. O disco do dia de hoje trouxe o álbum Domingo, de Gal Costa e Caetano Veloso, um relançamento da Universal, pode ser buscado nas melhores lojas de disco. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.